Você está na Rádio Camboriú AM, uma emissora totalmente envolvida com a comunidade regional. ZYJ 804, 1290 kHz, ondas médias, 5.000 watts de potência. Estúdio na Rua 901, número 431, sala 1201, Centro de Balneário Camboriú. Jornalismo, música e entretenimento para toda a família. Remédio é coisa séria. O remédio só deve ser tomado com leite se houver recomendação médica. Muitas vezes dores de estômago aparecem exatamente pela combinação indevida de um remédio com o leite. O leite também possui muito cálcio e isso interfere no efeito do remédio. O mesmo acontece com antiácidos ou efervescentes que possuem alto índice de cálcio. Por isso, nunca tome um antiácido junto com outro medicamento. Campanha pelo uso racional de medicamentos. Câmara dos Deputados e Anvisa. 8h58. Rádio Camboriú AM. 1290 kHz. Em primeiro lugar no seu coração. Na Agropet Rio Pequeno você encontra medicamentos, o melhor em rações de gatos, cachorros e tudo para o seu pássaro ou pet, com variedade em gaiolas e acessórios.